Eu sou a cabocla Jacira. Sabe, filhos, Deus levantou essa casa. Foi Jesus que levantou essa casa. Levantou essa casa para uma grande obra. Uma obra renovadora, uma obra a qual os Espíritos de Deus, os Espíritos de Jesus, iriam trazer as boas novas, mas também iam curar. Mas não só isso, iriam educar, exortar, mas também consolar pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Senhor, o Deus Altíssimo. Essa casa, o planejamento para o levantar dessa casa, foi programado também para quebrar muitos paradigmas, quebrar algumas regras criadas pelo próprio homem, pela sua limitação e pela sua ignorância espiritual, que é muito grande ainda. Não importa se é um sacerdote de Umbanda, não importa se é um pastor evangélico, um padre católico ou um dirigente espírita. A ignorância, meus filhos, espiritual aqui na Terra ainda é muito grande. O campo de visão dos meus filhos ainda é muito pequeno, porque os meus filhos ainda estão arraigados com muitas convicções, com muitas interpretações diferentes e, em muitas situações, e na sua maioria, interpretações sistemáticas e erradas da verdade, equivocadas. Os filhos ainda estão impregnados com muita erva daninha. Os filhos estão impregnados com a erva do orgulho, da soberba, da inveja, da raiva, do ódio, da vaidade e muitas outras. E em muitas situações, a violência. É difícil ver alguém sereno. É difícil ver alguém amoroso. É difícil. É difícil ver alguém caridoso ou fraterno. Ainda tem muita coisa para mudar. Muita coisa para melhorar. Então Jesus levanta essa casa. Mais uma casa de Jesus na face da terra. Mas uma casa onde não há disputas. Uma casa onde os médiuns se tratam como iguais. Foi necessário que essa casa não tivesse dirigente para não incitar o orgulho, não incitar a vaidade e nem o ego. Por isso foi necessário que o dirigente fosse alguém invisível aos seus olhos. E o dirigente da casa é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada médium com a sua função. E mesmo que um ache que tem a função menor e o outro maior, isso não existe. Todos têm a mesma função. A mesma função, na mesma medida, perante Deus. Claro, com suas funções diferentes. E ao mesmo tempo a mesma função, porque todos vocês são um. É assim que Deus quer que uma casa espiritual seja. E está difícil de encontrar uma casa assim, porque as disputas, o ego, a vaidade e a soberba estão muito grandes em casas espíritas, igrejas evangélicas, no candomblé, na Umbanda. Porque isso demonstra o quê? Esse tipo de atitude demonstra o tamanho do atraso evolutivo do humano da Terra. Porque se o humano da Terra fosse adiantado espiritualmente, fosse evoluído espiritualmente, esclarecido, eles não teriam esse tipo de atitude. Eles não agiriam assim. Porque isso demonstra ainda, mesmo com toda a leitura, todo o estudo, demonstra ainda uma grande ignorância do humano da Terra. Mas não só a ignorância, mas demonstra ainda uma essência sem luz. Estou certa ou estou errada? Eu acho que é mais ou menos assim. Então é necessário que nas casas todos se unam. Todos se unam. É necessário que ninguém se veja maior ou menor do que o seu próximo que trabalha contigo. É necessário que se deem as mãos. É necessário que compreendam um outro. Vocês, trabalhadores de última hora. Vocês não são os trabalhadores de última hora? Os trabalhadores selecionados pelo Cristo? Se vocês são os trabalhadores de última hora, vocês têm que fazer a diferença. E essa cabocla está aqui para trazer essa mensagem, porque nós estamos observando as casas e estão saindo da programação. Por causa da disputa, o interesse por título, voz de comando, o interesse por poder. Não é assim que Jesus ensinou. É momento de união. Momento de vocês se colocarem como instrumentos do Altíssimo. Vocês querem incorporar? Você, médium, quer incorporar? Quer servir? Será que essa é a sua missão? É a sua programação? Você, médium, acha que é fácil incorporar e se expor? Para muitos que não vão compreender, porque eles não vão atacar a mim, o espírito que usa ele. Quem vai atacar ao médium, como tem ocorrido. Como ocorreu, como tem ocorrido e como ainda vai ocorrer. Você aguentará esse fardo, essa responsabilidade? Será que você tem a força necessária para suportar a exposição? Porque Jesus não quer que você incorpore dentro do seu centro para algumas pessoas, para algumas dezenas de pessoas. O momento requer que você incorpore para o mundo. Que os espíritos o usem como instrumento para trazer uma mensagem não é para 10, 20, 30 ou 100 ou 200, mas para o mundo. E também para o plano espiritual. Porque muitos no plano espiritual estão ouvindo a palestra, a mensagem. Mas precisa se entender algo. Tu estás num planeta de provas e expiações, onde as trevas ainda reina, a maldade ainda reina. Então, com certeza você que está trazendo uma mensagem de luz será atacado e incompreendido, porque esses próprios que atacam com raiva, com ódio, com suas doutrinas arraigadas, são instrumentos das trevas. Não importa se estão numa religião, convertidos ou aceitaram Jesus. São instrumentos das trevas à medida que a proporção que atacam. Quando dizem que tudo isso aqui é um circo ou um teatro, quando diz isso, está julgando, está destilando o seu ódio, o seu veneno e está sendo um instrumento eficiente das trevas, do mal, porque isso é o que tu é. Você está escolhendo ser assim. Você é o que é. Então, meus filhos, a hora é, a hora última é de união. E o ingrediente principal dessa união são amor e a fraternidade. E também inserido aí a caridade, a benevolência. Então é hora de vocês estarem unidos. Jesus vai se mostrar e Deus vai se mostrar de uma forma ainda mais aberta aqui, nesta casa, e em outras também, sérias. Isso já está sendo preparado. Muitos médiuns serão usados. Nós sabemos muito bem quem usar e quem escolher, porque nós conseguimos enxergar um pouco mais distante que vocês, mesmo que muitos de vocês não se achem merecedores ou dignos. Deus sabe quem é quem, e Deus sabe quem escolhe, e Deus conhece os corações perfeitamente. Então ele sabe muito bem quem ele escolhe para uma obra, mas é necessário que se atente a algo. Quem tem que escolher é Deus, não o homem. E não se corre atrás da bênção. A bênção vem até você. Se você ficar correndo e insistindo, correndo atrás da bênção e insistindo em correr atrás dela, cuidado, porque essa bênção pode vir das trevas. Porque quem muito procura, acha, mas nem sempre acha o que verdadeiramente Deus quer que tu aches e o que deve ser achado. Então, cuidado, cuidado com o que deseja, cuidado com as intenções, cuidado com o que tu quer. Quais são as suas intenções? Tu quer servir sem querer nada em troca, só por amor? Ou tu quer poder, quer aparecer, quer se sentir superior por causa de um título? Você precisa disso? Se você precisa disso, eu digo que o que você mais precisa no momento é de um bom médico psiquiatra, de um bom psicólogo para se tratar, porque você está doente, muito doente. Então, meus filhos, hora de se curar. A hora é última. A hora é última. É hora do amor. É hora da paz, da luz. É hora da ausência de paixões. A ausência de paixões. A ausência de feridas. É hora do amor. Muito obrigado, Cabocla de Acira.